de Cristo em mim. Graça é o poder de capacitação de Deus. Graça é o favor imerecido de Deus. É essa graça que faz com que a gente vença os desafios que surgem na nossa vida. Peça a Deus agora que Ele derrame graça. Graça, derrama, Senhor, da Tua graça sobre nós. Graça me basta.